dragão está vindo, joga o dado. Caralho, morri. Não, mas por isso que eu baixei o aplicativo que faz som de RPG. Sabe? Só que eu quero editar, por favor. Foda-se. Vai, vai logo. Não, depois daí. Esse é foda na edição? Você está... Deixa ele sem sexo. Vai, amigo, faz isso. Eu vou fazer. Tá, é... Tá, o xamã e as terras sagradas, sei lá que é essa. Você te colocar observação. Recebeu a vida de luz dos profetas, seres com poderes inumanos, concebidos pelo Junjini. Cara, que os criadores para semear os planetas criados. Eu falei isso. O foda-se. Criador da sociedade ofereceu a chance de enxergar o potente de vida e alegria. Ah, que bonitinho. Oh. E assim que ocorreu. Porém, depois de 50 milhões de ciclos, eu tô raças, a música de fundo. Começaram a questionar as crianças adotadas. Para, velho. Os demonstradores, pregadores da fé, acharam que uma parte da população tivesse outra religião. Se uma parte da população tivesse outra religião, a harmonia poderia acabar. Para, mano. O cara tá desse. Não tá dizendo isso. Para, galhão! Os Uraks. Filha da puta, deixa eu ver. Os Uraks e os elfos do. Ai, pô, cala a boca. Do campo protestaram por liberdade de religião. E então uma guerra civil começou. Caralho, uma puta! Para de desenhar rola antes de ser engasgado com uma. Deixa eu ver. Humanos, anões e elfos da cidade contra Uraks e Rukaris. Rukaris. É tipo Elfos. São os elfos do campo. Então, tipo, tem os anões, os elfos, os humanos, os baitolas e tem os pagãos. O continente está dividido em três. Uh-huh. Uraks e Uraks, que são os elfos do campo. Que todo mundo. Quer dizer, é só uma floresta, todo mundo acha que eles são extintos. Talvez eles acham que eu estou não sei. É a Aliança Triárquica, que são os humanos, anões e os elfos. E os reptilianos, que são a raça mais foda do universo. Que eles não apoiam, eles apoiam ninguém. Eles são os bichos mais sem sentimento do mundo. É que é uma deles que tem que ver uma palavra, uma frase que eles formam. Aliança. Tipo assim, todo mundo morre no final. Tá sem o asterisco. Observação. Não, na verdade você pode. Por exemplo, a gente entrou no, na taverna e chega um dragão. Mundo, toca aí. Puta, meteoro. Não. Enfim, os aventureiros comentaram sobre eu não... Mataram o dragão. E agora eles tornam vitoriosos pra casa. Caralho, e o rola, rola ataque. Caralho, 20. Matou o dragão. Nossa, mano. Beleza, vamos começar. Eu vou apresentar meu personagem. É, você já definiu a história? Parece grupo de reabilitação. Isso eu vou ver. Eu sou o João. Oi, João. Olá, João. Eu sou o Aziz. Oi, Aziz! É, eu fui criado numa. Na região de. Quem você é? Eu sou um druida. Aê, pô! Eu sou neutro, porque eu sou puto você da vida. Não, mas eu já falo porque eu quero pegar assim, eu sou neutro, seu filho da puta. Tá? É, se eu precisar matar vocês, eu vou matar pra salvar a mãe natureza, que pega as ervas pra mim, que eu sou. Eu sou o druida, cara. Ele eu sou é um hippie que fuma muita maconha. É, isso aí. E acho que pode virar um animal. Não, rapidão. Eu sou. Não, não sou isso daqui. Já acabou a criação de personagem, você tem certeza? Aham. Uhum, é... Tem que escrever sua aparência. Ah, já escrevi. Ele desenhou. Aqui, ó. Desenhei aqui, ó. Eu sou barbudo, essas porra. É, enfim. Eu tenho uma giromba de jegue. Naruto, tá? Eu tenho uma giromba de jegue. E um chifre. Ok, é... Você é homossexual? Você é homossexual? Não. Você transa com mais Eu trago pra caralho com o mago. Ah, você transa com árvore. Eu transo com árvore. Tá, ok. Eu nasci na Aliança Triárquica. numa floresta das florestas das árvores altas. Não sei se existe, só você que é agora humano, vai. Elfo? Humano, eu já falei. Você não quer sessão, cara? Não. Tá, é. Eu tava na minha aldeia e eu queria ser. É, eu tava num ritual pra se tornar um druida avançado. Aí eu fui praticamente treinar com um sacerdote de uma cabana isolada, tipo, numas montanhas. Exatamente. Aí depois que eu treinei, eu tinha voltado e a minha aldeia não tava mais lá, tá ligado? Tipo, tava tudo cinza, só que tinha passado já uns 2 anos que isso tinha acontecido. Aí eu fui pra uma cidade de comerciantes chamado Abarak, onde eu encontrei um bando de orcs, assim, comerciantes. E eu encontrei uma das espadas do meu pai. E sem muito, eu peguei a espada e parti a cabeça do orc ao meio, tipo assim. Espada do meu pai, né? Com a boca assim e saí. Saltitando. Tá, e agora? Ok, ele está comendo alguma coisa. Tá, e agora tá. Oh, mais uma pergunta. Você tem certeza que foram eles que destruíram a aldeia? Não tenho certeza. Tá bom, mas então você vai. Eu sou procurado, tipo, todos os orcs me odeiam. Não todos. Só que das províncias de Barak, que é a cidade comerciante que você concordou que seria o nome assim, então cala a boca. Olá, meu nome é Rambo. Oi, Rambo! Oi, Rambo! Oi, meu nome é Rambo. Ok, eu vai. Sou um humano e um ladrão. Nossa. Nasci em um vilarejo pobre. Tinha muitos irmãos, mas mataram todos. Quem? Os orcs. Mataram todos. Mataram todos meus irmãos e minha família. Então tive que começar a roubar para sobreviver. E aprendi a ganhar dinheiro com isso. Ah, tá. Esse agora vai matar prostituto, provavelmente. Provavelmente. Depois de comer. Então você pegava uma prostituta, transava e ia na mulher. Aham, basicamente. Caralho. Então, basicamente, agora eu estou rico porque eu roubo as coisas. Tá, e qual é a sua motivação pra entrar nos grupos de mercenários? Você só gosta de matar, praticamente. Cara, eu não sei mais. História mais rasa, superficial, clichê e gente só. Aqui, ó. Eu tô chamando você de Kaliel. Eu sou o... Nome. Calma. Eu tomar no seu cu. Bom, vocês estão escrevendo a aparência de vocês. Ah, eu sei a história do Kaliel. Então. Eu tenho ele tá falando. Eu tenho olhos criminosos, cabelo bagunçado, roupa extravagante e corpo flexível. Com o quê? Vem de correndo. Olhos criminosos. Olhos criminosos, cabelo bagunçado, roupas extravagantes e corpo flexível. Ok. Ok, vai, você. Eu sou um mago. Eu acordei em um antigo reino élfico, devastado. Acordou? Uma maldição. Isso. Isso explica minha aparência. Eu tenho olhos assombrosos, um cabelo bagunçado, robes gatos e um corpo mago. Eu não me lembro onde eu tava e o que eu tava fazendo. Eu só acordei do lado num reino devastado élfico e tinha um ladrão de tumbas entrando onde eu tava, numa câmara. E na minha câmara era cheio de pessoas mortas. Então, para, porra. Aí, quando eles entraram, eu acabei acordando meio do nada. Quando eu acordei, eu consegui matar eles com minha magia de mísseis. E depois, caralho! Mísseis de fogo, lembra? Aí eu não sabia nem quem eu era. E eu olhei no meu braço e tinha um nome escrito. Que é Beyoncé. Beyoncé? Não! Entendi, piroceta. Respeita, hein, meu amor. Ei, ei, ei. Piroceta, mano. Piroceta. Sou Pyrocen. Meu nome, Pyrocen. Pyrocen. Vamos mudar essa porra. Eu acordei com um nome, mágico, alguma coisa que escrito em Kirash. E aí eu segui e consegui sair da tumba matando. Consegui sair do reino passado e fui pra cidade mais próxima. Espera. Agora eu tava com um ódio no meu corpo, que eu não lembrava que eu era. E eu fui pra um bar e eu acabei matando inocentes lá. Tá? Acabei matando gente e depois eu saí e a polícia tava atrás de mim. Ai, caralho. Espirrou. Vai. Ah, tá. Todo mundo já sabe o que o outro é, né? Uhum. Agora eu vou explicar como que o grupo de mercenários, que são vocês, se formaram. Vai logo, vai. Ignora. Vai. Tá. Vai. Primeiramente, você se encontrou com o Kali, que era um ranger. Não, era... Kali! Ah, que porra! Ele me veio a cabeça, só que... Não, mentira! Ele vai morrer, relaxa. Você se encontrou com o Kali, que era um guerreiro forte e gay. Deixa eu continuar. Não é esse Kali. É outro Kali. Eu peguei esse Kali na porta. Tá, daí você se encontrou com o Kali e ele tava falando que tava com um serviço pra matar alguém, porque ele era um mercenário. E você falou assim, não, dinheiro. Daí um grupo de mercenários. Daí uma das missões se encontraram o Rosso. Que ele tava atacando os orques. Foi quando você atacou. Asis. Da puta, desculpa. Asis. Não, velho, eu esqueci. É de Asi, Rambo e. É, João. É Enkirash. Tá, João. Tá. Vocês encontraram o Rambo e o Kali encontraram o Asis. Vocês não conhecem, vocês viram filha da puta. Asi, e vocês viram ele lutando e ficaram impressionados com o dom dele e chamaram ele pro grupo. Você daí, tá calma, porra. Daí vocês estavam numa taverna, que foi quando o João entrou e surgiu. Escolha o nome decente. É Enkirash, eu não vou escolher o nome pra você. Não, Enkirash, grande. Não, Enkirash é o nome. Durden. É o nome que eu uso em todo RPG, Durden. Ai, Kirashi. Não, deixa Kirashi. Deixa Kirashi. Não vai ser Kirashi, eu vou chamar de... Não, deixa escolher meu nome. Não. Não, escolhe meu nome. Durden é legal. Ah, mas tem que ter dois pontos no... Durden. Não, depois eu vou inventar meu nome. Não vai inventar. Vocês estavam na taverna quando o Durden chegou matando todo mundo. E o... Quem que é o mais bonzinho mesmo? Ele. Não? Não, eu sou neutro. Você é neutro, você foi tentar acalmar ele. E ele te ouviu. Daí vocês se formaram e viraram um grupo. Em uma das missões, o Kali levou uma flecha no meio do ânus. Daí... E morreu. Durden! Tá, o nome dele é Dordai, mas ninguém respeita ele. Basicamente. Só eu, porque eu sou legal com ele. Tá, enfim, agora vamos começar. Tá, agora escolha seu vínculo. Cada um escolhe seu vínculo com o outro. É, quando eu acalmei o Kaliel, o Dordai, ele acabou virando meu. Eu acabei criando laços com ele de amizade e ele também acabou. Ah, que fofo! É uma. Acabei mudando de opção. Então, é o seguinte: como eu sou. Ah, não, e também como eu sou... Bicho. Não, eu sou neutro. Aí, você não gosta dele? Não, não é que eu não gosto, eu entendo ele. Meu nome vai ser Kali. Kali? Kali. Tipo assim, ah, Kali, Kali. Seu nome vai ser Kali. Kali é um bom nome medieval. Quem morreu foi o Durden. Puta, Durden não. Por que ele tem que morrer? Não, quem morreu foi o Ekilash. Isso! Caralho, Ekilash! Se fudeu, Ekilash. Mano, os pinos são túmulo. Caralho, que amor. Eu sei porque o Humble é assim. E eu respeito ele. Mas não quer dizer que eu... Tá, eu só respeito. Você é neutro com ele. Eu sou neutro com ele, eu sou normal com ele. Só que o Kaliel eu sou mais íntimo. Tipo, ele me veio trepar com arma. O moço é pedófilo. Ele faz umas patinhas. Não! Ele veio e ele tem. E ele tem fetiche por mudas. É. Por que eu roubei algo de você? Porque você não tem, então. Hã? Eu roubei algo dele. Muito bom. Ah, você o quê? Você não dava falar. Você não dava falar isso. Não, tô falando meus vínculos. Tá, mas você pode falar só pra mim se quiser. Não, deixa claro pro público. Você me roubou, filha da puta. Eu roubei, caralho. Ai, caralho, eu vou te matar, seu pessoal. Não gosto mais dele. Não, eu só te roubei porque você tem que ter meu roubo. Nossa, todo sentido do mundo, mano. Eu vou roubar aquele cara porque ele tem. Por que eu roubo? Eu sou um psicopata. Oh, ótimo. Oh, oh. Ótimo pensamento, psicopata. Então eu posso, se eu quiser aqui. É. Tá ligado que eu vou ir na sua cabana depois, tá ligado? Eu vou com a minha cabana, só uma PS, eu tenho uma rola de gel. Tem que mijar pra gente. PS. Caralho, mano, você é um. Oh, tenta não errar o bolo que você fica de gel, cara. Na minha história, eu sou o amiguinho do Kali. Ah, oh, que fofo. É, Kali tá amiguinho de geral aqui. Mas eu sou amiguinho dele porque ele conhece, por isso podem me eliminar. Ou seja, beleza. Muito bom. Aqui, ó. Esse é o cara mais. Esse é o melhor sociopata medieval que eu já conheci. E eu e o carinha sentado aqui estamos tramando algo. Quem? Ah. Vamos lá. Eu já contei como vocês conheceram e tal, né? Uhum. Daí vocês foram designados pra fazer uma missão. Todas as pessoas eram de sangue verdadeiro. Sangue verdadeiro é tipo o maior bullying da história. Porque todo mundo que não era da Aliança Triárquica era de sangue verdadeiro. Todo mundo que era da Aliança Triárquica era de sangue verdadeiro, entendeu? Okay. Mas elas deixavam roupas comuns. Alguns poucos utilizavam joias. Nas torres de vigia, sentinelas usavam armaduras de bracas, que era uma liga metálica, a mais resistente da época. Desde o lado externo da cidade tinha mendigos, devotos, que era tipo evangélico. Que queria profetizar e vadios. Tinha uma igreja lá de dentro. Tá. Daí ao longe tinha ouvir alguém que dizia: estrangeiro de cara, por favor, fio lá à esquerda. Para. Caralho, eu não sei ler. Para as orientações. Eu escrevo muito mal, velho. É, beleza. É, rodeando os guardas que estavam. Fora das torres, estavam aqui organizando as filas. Tá. Daí ele começou a ouvir mais ganidos estranhos dos quadrúpedes. Daí, de repente, um soldado caiu no chão com a garganta ensanguentada. Então vocês perceberam que começaram a ter uma matilha desses animais. Tá. Como vocês atacarão, pisarão? Cali. Você vê um quadrúpede correndo na sua direção, pulando ao longe. Ele tá pulando na sua direção. Asi. É, você vê você vê cercado por dois quadrúpedes na sua frente. Ok. Moraes. Você consegue enxergar, mas você no pior lugar possível. Tem muita gente na sua frente e não consegue ver nada. Você perdeu mais dois de percepção. De destreza. Você... Que eu escolho. Tá, Kali. Eu Tá. 12, certo? Você vai disparar com a feitiço? Tá, o míssil explode e mata 3 dos 5 que estavam no ângulo de visão seu e do Azi. Então você já livrou um inimigo dele. Tá, tá, agora vamos pro Moraes. Vamos pro Rumble, que é o que mais tá fudido. Ok, eu analiso. Seis. Desculpa, mas... Tá, então você só piorou. Você só viu que o quadro estava voando por causa do míssil e tava sangrando. Então, é, ele vai rolar um D6 de dano só, porque ele é baixo e ele atacou sua perna. Caralho. Você tem quanto de vida? Vida? É. É, 19. Agora é a sua vez. Ok, só tem um dos outros caras da minha frente, certo? Então eu uso a minha metamorfose. Sei. Aí eu rapidamente ouvi um lobo atacar a garganta do quadrúpede. Tá, é, então como você tirou 6. Seu lobo é manco, okay. E no seu pulo você meio que desviou. Ah. Então você vai rolar um D6 de dano só porque você pegou ele de mau jeito. Tá. 3. Você deu uma rasgada, ele ficou meio tonto. Ele ficou meio desnorteado, mas ainda assim ele conseguiu dar um D6 menos 2 de dano em você. Um D6 menos 2. Ele deu 1 de dano. Tá. Ok, eu tô com... Ei. Tá com 20 de vida? Aham. E sabendo da minha... Ah, tá. Ok. Tá. Tá, agora vocês não saíram nas melhores condições, obviamente. Além dele, né? Ele... Não, vem aí, você. Ele é foda, basicamente. Você era um lobo manco, né? Então quando você caiu abocanhando, você ficou caído no chão por um tempo. Você tá indo, até agora tava confuso e você tentou escapar. Então, o rosto, um quadrúpede tava pulando e ia te matar tão gostoso, mas aí... Ok. Tá. É, e salvou você e o Moraes. Vai, Rambo, o que você vai fazer com esse barulho? Você vai... Você pode discernir realidades. Você vai rolar mais sabedoria, daí com... você pode fazer perguntas. Ah, eu preciso rolar qual dado? 2d6. Cadê os? 5. Ah, isso aí, né? Puta que pariu. Tá, Rambo não tá me de porra nenhum. Rosto, o que você vai fazer sobre isso? Você vai se defender, se esconder, virar alguma coisa? Ok. Você vai discernir realidade pra saber o que tá acontecendo? Ok. Como é o modificador? Vou fazer novamente. Uhum. Meu nome é Asa. Eu vou discernir realidade. Mais sabedoria. Cala a boca! Foi bem. 6, mais 2. Mais 2, 8. Tá, então você pode fazer uma dessas perguntas aqui, ó, do discernir realidade. Para, para. Não. Vai apagar. O que aconteceu realmente aqui? O que aconteceu realmente? É, felizmente, a pessoa que tá com a flecha não é seu inimigo. Okay. E ele tava em cima da muralha da vigilância. Não sabe por quê. Vocês vão ter que encontrar com ele e perguntar. Mas o importante é que ele não tá do lado inimigo. Okay. Basicamente. Kaleon. Você enfiou o cajado no cu do quadrúpede. Próximo. Não, tô brincando. Os quadrúpedes têm uma inteligência boa, melhor que a do rosto. Tá. Daí eles perceberam que você era o mais poderoso, então juntou uma matilha em volta de você. Então agora você tá praticamente cercado. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou usar um feitiço. Passa os dados pra ele. Pra ficar invisível. Caralho, mano. Cadê o dado, mano? Passa o dado pra ele. Aí. Os dois. Vai. 11, mais quanto? Mais inteligência? Mais 2. Mais de 10 já dava sucesso, né? Então você ficou invisível Os quadrúpedes ficaram meio assim. Daí eles olharam assim, viram que tinha um manto preto assim no chão e foram atacar. Adivinha quem era o manto preto? Rambo! Então agora você basicamente tá cercado da armadilha, que gostosinho! Ok, ok. Ok, ok. Que gostoso. Isso conta como armadilha? Eu fico desviado, vou. Você pode, não. Você não percebe que tá. Você, o Marcelo, mas eu olho pra trás. Eu vou ser legal. Desde que eu comecei, tem. Rambo faz essa coisa. Você vai ter que. Por 50 mil. Tipo, vai lá de boa. Você vai. Você vai ter que fazer uma escolha. Os quadrúpedes chegaram com água de coco pro cara. Atacaram o Rambo pelas costas. Tá, Rambo. Amarrado com uma árvore. Rambo. Basicamente. Rambo, basicamente. Tá? Ai, basicamente. Então, pode falar isso. Você tropeçou. Você conseguiu até fugir, mas você. Rambo, você perdeu sua espada. Você pode voltar e sair correndo, mas daí. Você pode ver o que vai acontecer, porque tem um quadrúpede que tá muito perto da sua espada. Você vai recuperar sua espada, mas talvez você possa tomar um dano. Ou você pode continuar correndo. Sem saber o que vai acontecer, mas você vai morrer porque eu tenho que matar. Não, tô brincando. Não, tô vendo, se eu voltar, o quadrúpede me ataca. Se eu sair, vai chegar a 50 milhões de anos do inferno. Com espadas de aço magnífico. Não, aquele arqueiro que tava na torre, de repente vira inimigo e mata ele. Obviamente. Tá, vai, você vai tentar fazer. Sai correndo. Sai correndo? Você tinha um amigo seu, querido, do seu lado. Sabe o que aconteceu com ele? Não interessa. Deixa eu dar um pouco de dramaticidade. Tá, daí, flechas, errando, passando pertíssimo de você. O que você vai fazer? Caraca, eu tô... Tá, vai ter carinho. Eu sou o mais beneficiado aqui. Eu posso virar uma águia e sair daqui. Foda-se seus moços, olha. Basicamente. Eu posso te falar algo útil. Tipo, eu acho que é tudo. O que você pode fazer? Finalmente se deu. Aleluia. Ah tá, então eu vou te falar algo interessante que pode não ser útil. O pau do orc é grande. O pau do orc é grande. Sério? Ué, mas você quer tirar na pessoa. Uma relembração. O arqueiro amigo ainda tá vivo, porque ele tem uma armadura. Ele roubou a armadura de um soldado. Nossa, ele tá lá em cima da muralha. Ele tá lá em cima, daí ó, calma aí. Ele tá lá em cima, daí vocês ouvem. Tá, vocês olham pra cima, vocês veem só um guarda caindo e ele roubando a armadura do guarda. Ok. Tá, então você não sabe o que tá acontecendo, né? Rola desvio. Ele deu uma flecha vindo na sua direção, rola dois desvios. 7 mais. Ah, tô fudido. Você leva uma faixa no pé, levando 1 de dano, mas você fica mancando. É. Então você vai perder muita velocidade. Isso, então eu vou ficar preso. Tá, eu pergunto pra mim. 1 de dano. Nossa, se fosse o Moraes, ia ser 12. Você tem 6 só. Ia cair 6 aqui, já ia cair 6 de dano. Tá, a Asi, você. Ok. Se livrou dos quadrúpedes. Mas meio que... É que você não se diga, quando você era lobo, um dos soldados achou que você era inimigo e achou uma flecha no seu calcanhar. Ô, oh, vai tomar no seu cu, seu cuzão. Também é de beijamanco, também. Tô aqui de dano nessa porra. Não, um de dano só. Um de dano? Ah, aí, ele tava como lobo ainda. Eu tô com 19, seu cuzão. Tomando. Pele, você tinha perdido um de dano já, por causa do quadruplo. Exatamente. Ah, você tem 20? Tá, ok. Tá, então o seguinte. Ó, lembrando que o arqueiro ainda tá lá, tá, gente? Sem crença, não. Ó, vou usar minha. 9. 9, mais 2. É, 1. Do quê? Metamorfose? Aham. Uhum. Virou o quê? Eu tô com 3. É... Domínios, 3, tá. Você pode fazer 3 ações. Eu viro uma águia. Me joga na torre, porque aí eu tenho arco e flecha, eu tiro todo mundo. Eu viro uma águia. Ele é esperto. Aí eu dou um... Eu só posso ouvir ele. Eu faço o seguinte... Só que quando ele vai dar um jeito dele me derrubar no meio do caminho. E se manda a lança do Ura. Vai logo. Eu não sei que ele foi mexendo o saco. Vai logo, moço. Ok. Oh, só uma pergunta. Quando você virar águia, você ainda fica com a piroca de Jack? Batendo na cara do Moraes. Ele tá lá fora aqui, Moraes. Quero que eu não mais. Eu quero. Sabe o que esse cara? Ai, eu vou numa árvore. Essa porra de quem que você girou, meu velho? Eu viro uma águia e pego... Sem a tromba. Sem a tromba, obviamente. Eu dou um rasante e tento pegar... Não, pega. Pega, você acha que eu faço isso? Eu pego o Moraes. E agora você tem que mirar na torre. Eu vou em direção à torre. Uhum. E tento jogar o Moraes um pouco delicadamente, só que eu quero que ele bata a cara em alguém. Vai, rola. 6 mais 3, 9. Tá, Moraes, é sua vez. Parabéns, Sousa. Só foi muito tempo. Agora você. Bateu a cabeça pra mim. Você virou um humano e caiu no chão e levou 5 de dano. Fudeu. Mas calma, você caiu, ó. Deve ter que bater a cara. Rola a sorte, rola a sorte. Dois, tá. É, então você caiu. Puta, 2, acho que não. No arsenal de disparo. Não, ó, você caiu então em cima de um cara. Você matou o cara, mas você também. Beleza, mano. Oh, beleza, não, mano. Mentira. Agora esse barco ficou. Você só pediu uma muleta, você já tava a mão. Quando você caiu de 10, veja a autorização de uma pessoa, talvez. Tá, você tá assim praticamente, ó. Tá sendo arrastado assim. Tem uns guardas também. Você não tem mais destreza. Eu me escondo debaixo da cadeira. Quase a chorar. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Eu não entendo aquele duplo pra isso. Ah, outra coisa. Até o escudeiro morreu, porra. Ó, e ainda tem um domínio, né? Lembrando. Tá bom. Você levou um chute, caiu no chão e tem uma flecha aqui em você. O arqueiro tá virando na sua cara. Fale agora o que você é. Ah, então fala a verdade. Talvez. Mas bonitinho. Tu bota o bolinho da aula aqui. É verdade. verdade. Rosso, uma coisa boa, você caiu do lado de dentro da muralha. Ou seja, o Kaliel tava de boa, mas agora é o único que se fudeu. Kaliel, você tá manco com um exército de uma cruza da mira dos elfos com a força dos orcs. Você tá manco. Já falei que você tá manco já? 3 vezes. Então, o que você vai fazer? Para chorar. Bastante. Posso ficar invisível? É a coisa mais covarde do mundo. Não, você não pode ficar invisível. Então, eu posso... Tem um tempo de recarregar o mana. Ah, tá. Então, eu posso usar um feitiço pra pegar um guarda e distrair os orcs enquanto aqui? Caralho, distrair um exército de orcs? Gente, quem quer falar? Ai, quem quer falar? Não, imagina a cena. Imagina a cena que tá assim... Tá, galera, você vai ter mais uma chance de fazer uma cena. Não estupre essa mão, que é uma flecha que distribui. Ah, eu posso fugir? Pode, mas meio que... Ó, imagina a cena, tem uma muralha com um portão fechado. É, duas... tem uma floresta, dos dois lados. Aquela cidade foi construída no meio de uma floresta. Ou seja, tem floresta tudo quanto é lado. E aqui era uma floresta até os outros devastarem tudo. Então, posso ir pra floresta? Mas também teria outra coisa que é mais inteligente, mas eu não sou o mestre que vou falar. Você vai esperar pelo menos uma rodada pra poder fazer alguma coisa. Ok, eu faço o seguinte, Não, você não pode fazer nada, você perdeu essa rodada. Não, eu sei, olha, volta. Pra que eu tô atordoado, certo? Então, você vai perder a... Ai, ah, tá, vai. É, roda, roda. É, mas... O que eu falou? Vou fazer uma pergunta. O que aconteceu aqui recentemente? É sabedoria inteligente. O que está aqui pra acontecer? É, já rolou, já deu 9. 9, tá. Ah, não, mas é essa sabedoria, Charles. É, tá, vai. É, dá um 9, dá 8. Mais não, deu 8. Mais 2, 10. Tá. Tá. Você pode ler 3 perguntas. O que aconteceu aqui? O que está pra acontecer? O que eu deveria procurar? O que é útil? Quem está no controle? Eu posso escolher 3 testes. Isso. Ah, eu tô lá em cima. Está ajudando o Ranger, que a gente não sabe o nome ainda. Ah, é só lembrando que todo Ranger tem um animal amigo. Que nesse caso seria um lobo, mas não será um lobo. Porque você pode virar lobo. É, não, eu posso falar com o lobo. 2 lobos. Aí ele começa a transar. Tá, então... Ativa a gema. Não, ele começa a transar com o lobo. Eita, pô, já tirou uma árvore, sai. Tá, então ele tá com um lobo. Então em cima da muralha, você tá você, ele. Tem ele. Se eu for do seu, eu tentaria ele na bacana. Você tá observando, deixa eu ouvir isso. Vai olhar pra direção, provavelmente, né? Não, tá. Daí você olha pra direção. E tem um lobo destroçando uma águia tão possada. Da puta, mano. Vamos comer esse lobo. A de barra de roupa de. É, de gente. Vai, rola mais 10. Exatamente. Rola mais 10 aqui é o bônus. Bônus, cresce mais. Não, tô brincando, não era uma águia, era um... Muro. Vou vender até lá, pegar o muro aqui. Era um guarda. Isso, boa. Ou seja, o lobo e o ranger são super do base. É, Moraes. Eu quero que o... Tá roda. Não, aí você tem que... Ele fez a... Ele fez a pergunta, agora você tem que pegar a resposta dele. Ele falou, não, eu sou... Eu não falei a resposta na hora? Ah, é porque eu tava muito interessado em fuder o Kaliel, na verdade. Daí o Ranger falou assim, tá bom então, deixa eu amostra pra vocês. Eu quero tomar. Verdade, Marco, posso tirar no foto? Não, você vai ficar olhando o Marco. Eu vou ajudar ele. Mas é, Kaliel, de boa! Ele é louco. Tá brincando com as flechas não, pô. Tá, calma. É um filho legal, vou te ajudar. Eu quero lá, correndo. E tem um bando de orca e o bicho, tudo que corre atrás dele. Bom, não. Mas tem um que tá quase pegando eles. Não, os quadrúpedes. Eu tô seguro. Não, só tem 2 só. Tem 2 quadrúpedes? Guida, menino. Por enquanto. Ele tá lá, eu tô na beira, eu tô na entrada. E o quadrúpede tá quase chegando no meio. Vamos mandando um saco no meio. Rola, né, mano? Rola destreza. Não, rola 2d6 mais destreza. Essa falou certo. Rola destreza. Mais dois dá nove. Tá, você não acerta exatamente a cabeça, mas você acerta... Não, você é mais... Ele morre em qualquer lugar. Você acerta a pata dele e você está mal, você nem luta. Dá uma cajadada na cabeça do bicho, o bicho cai. De nada. É. O que está acontecendo aqui realmente? Tá, calma. Tá, o que está acontecendo aqui realmente? Os Uruks estão tentando invadir a cidade. E não posso falar exatamente por... Tá. O que está para acontecer agora? Aqui agora. Agora, o canal vai se fuder. E vai ter uma... Você vai perceber que a emboscada era um pouquinho maior do que vocês esperavam. Tá, ok. Se você, agora eu tô mais tipo... De boa. De boa, né? Eu tô assim, caralho. Fudeu, mas eu tô do lado certo da... Ou seja, okay. O Kali que tá vindo meio do cu dele. Ok. Agora, ó, você tem... O que eu considero útil e valioso aqui? É... Útil. Você é neutro, né? Útil. É, você tem uma... Você vê assim, meio longe, que tem uma lojinha de... Tem tipo um hospital que pode ser útil pra você, pra você parar de mancar um pouco. Ok. Mas vai demorar um pouco pra sua recuperação total. Tá, Pode fazer uma pergunta. Fazer o seguinte, eu tento levantar e tento, tipo, correr pra aquele hospital mais rápido possível. É, você consegue. Eu consigo, aí eu chego no balcão. Cura meu tornozelo, Vadir. Tá, dela fala assim, ó. Tá vendo aquela fila ali? Então, eu espero bem no finalzinho dela. Não, mentira, mas você vai ter que esperar um pouco, porque meio que tá no meio de uma guerra, né? E meio que os soldados são um pouquinho mais importantes que estrangeiros. E como é que isso aparece? Ah, peraí. Eu tento... Uso meu carisma com a mulher. Caralho, eu tenho que tirar 12. Ou você pode apontar a faca pra ela. De boa, filho. Não. Caralho. Toma. Olha aí. Olha ele abaixa a calça. Eu tento. Mais rápido. Pra você é uma sessão, plantinha. Cozinha. Pronto. Você sabia que você parece uma árvore? Eu não sabe o que eu faço com árvores? Eu sou herbívoro. só que eu não tenho preconceito, tá? Vai, eu tento parecer uma, tipo, mais ferido pra você, tipo assim, coitado. Ah, tá. 10. Menos 1, que vai dar 9. Tá, ela vai perguntar assim, de onde você é? Ah, eu tava no campo de batalha junto com soldados. Eles me pediram reforços. Desculpa, nós atendemos pessoas. Ô, ele tirou 9, ele tirou 7, porra. Foda-se, não existe desculpa. Eu peguei ela assim. Mulher, você precisa me ajudar. Meu amigo tá no outro lado da muralha. Ele pode ser devorado. Tem uma coisa lá do lado. Não, já foi, já. Sabe o que é isso? É um guarda atacando uma faca na sua perna. Que estava ofendendo a mulher. Filha da puta, não. Pero, o guarda tá na fila pra ser atendido. Na cidade dele. Eles não gostam de imigrantes. Pô, por isso que eles têm um pequeno detalhe. Oh, pensa, eles querem uma muralha pra não deixar a imigrante entrar, velho. Eu tenho... Ele tá com uma faca na sua perna. Agora você quer no chão e tá sangrando. Ele perdeu 5 de dano, porque ele tá perdendo muito sangue. 10. Que ele já deu 6. Não, não. Tá, ok, eu vou preso, com certeza. Não, no meio da guerra. Não tem como você preso no meio da guerra. Tá, agora eu vou... Só que qualquer coisa eu viro uma águia e saio da cadeia. Não. Ou uma formiga, pra ser uma formiga. Galhão, sabe o que que é esse barulho? Não, é o som do seu osso sendo quebrado por um muro. Pô, no seu pé, mano. Calma, eu falei pro osso. Não falei que a emboscada era maior do que vocês pensavam? Uhum. Eles estavam dominando a floresta também. Eles estavam vindo silenciosamente por aqui, fazendo barulho por aqui pra ninguém perceber que eles estavam dando a volta. Aplicado. Pode, tem que ser eu chegar aí com a direção ou com alguma coisa, pode ser de longe. O quê? Agora, não, de longe. Pode ficar invisível. Então, na mesma rodada, o Uro que tá perto dele. Ideia da força do Uro, que ele não usa nenhuma arma. Ele quebrou o fêmur do Galéu com um chute. Tá, então ele tá olhando pro pra ele. Tá. Então qual que é o feitiço da irmã? Você vai encantar a pessoa, só. Encanta o Uro que depois a gente vê. Parte por tá parte. Tá bom, cara. Então, eu viro minha mãe. E agora vai ter uma guerra entre o um mago aleijado, o Uro que contra 7, 8, 9, 10. E os guardas? Morreu tudo de quadrúpedo. É tudo guarda-bolsa. Os guarda-bolsa estão dentro da cidade pra ver os cidadãos. Oh. Vamos, que porra! Vai lá! Ainda dependendo do momento que a torre vai cair, eu vou cair no meio do campo de batalha. Cara, essa torre cair, fica eu. É. Ai, pelo menos, a porra tá caindo. Você é neutro, né, mano? É, só que eu tô puto, mano. Caralho. Moço, você matou um cidadão e você não tem provas que estava ajudando os guardas. Eu matei um cidadão sem querer. Ô, moça, é tipo assim, eu sou um estrangeiro que não deveria estar aqui. Eu não posso provar que eu estava ajudando sua cidade. Ah, eu matei um cidadão também, mas sem querer. E eu quero passar a fila dessas pessoas aleijadas porque eu tô com machucadinho no meu dedo. No seu dedo, eu tô mancando, eu caí de 20 metros. Mano. Em cima de um cidadão. Ah, esse. Mano, esse filho da puta, sério, eu tô puto. Está aleijado, com duas sacas na perna. Exatamente. Sangrando. Exatamente. Aí os guardas vão participar. Eu achei que ia ser mais fácil. Você tá caindo nisso dentro do hospital. Ele ia morrer. Eu achei que ia ser mais fácil, eu achei que todo mundo ia se dar bem, mas tá bem fodido. É. Tá, vai, continuando. Vai. Amor, como está a muralha? Muralha ela vai puxar em Cali. Ah, ela conversa com... Foda-se o Cali. Tá, a... Não, ela... Eu queria ganhar ponto por ser caótico. O que você fez? Eu vou matar o Cali. Porra, tem que poder, caralho. Caralho. Ô, calma aí. Só lembrando que não importa o alinhamento, vocês são amigos. Vocês fazem parte do mesmo grupo de mercenários. Você vai me odiar por isso? Caralho! Só que tá eu? Um cara, aí você vai matar o cara. Não, eu odeio matar ele ativamente. Não, mano, se você me matar não vai fazer diferença, vai morrer do mesmo jeito. Tá, então, o Moraes tá lá em cima, daí o Ranger olha assim pra ele e fala assim, você não vai ver nada, nossa filho de uma puta, seu amigo tá quase morrendo lá. Ele fala assim, né? Ele fala não, ele fala assim, ele é grosso. Ele é grosso. Eu falo assim pra ele. Nossa. Você fala isso? Não. Pra não. Ele? Não. O que você vai falar pra ele, então? Tô quieto, pode comer. Não, mas assim, não, você vira pra ele, o que eu vou fazer, cara? Me fala, assim, o que eu vou dar pra fazer? Me dê ideias? Você tem um arco, uma flecha e inimigos, o que você que vai fazer? Inimigos? Porra, eu tenho caralho, seu filho da puta, você mesmo fala coisa, seu filho do caralho. É um exército. Não, seu foco, gente, o foco não é proteger a cidade, não só, porque vocês não são os guardas. O foco é proteger o Kalinji. Eu sei, não puder matar ele, eu tá querendo ele de oposição. Não. Longe, não perto. Perto. Exatamente. Perto tinha o Ura que é avançado e mais três atrás deles. Eu acabei de falar, você tem uma flecha. Você tem flecha, adaga, arco e alvo. Adaga e. Ele tem adaga lançável. Por que você não tenta matar os inimigos do cara? Não tem como, porque são, é uma ordem. Não! Você não viu? Só tem três perto dele. Não, você falou que são três. Eu que é o cara. Eu vou dar esse negócio das baixas, só que elas vão ter o veneno que vão transformar os inimigos. Ou seja, tem isso? Tem como usar isso. Vai. Torce pra eu tirar uma coisa do meu. Só lembrando. Só que eles escutam. Oh, não tem pedigree, falou? Não tem gato preto, mas cachorro preto. Vai. 8. Mas com destreza? 10. Dá 9. Acertado. Daí no começo ele foi batendo no cara dele. Virou amigo. Mas você foi meio burro no caso. Porque essa magia, ele é seu amigo, não do Lucario. Sabe o que você vai ter que fazer? Ah. Você tem que rastejar pra fora do hospital. Tá bom. Tem que rastejar pra fora. Ok, ok. Calma, é a rodada do Lucario. Eu agora eu tirei 10 e eu já perguntei o que eu posso fazer. O que você vai fazer? É, não vou falar obviamente, porque não é essa pergunta. Eu só vou te lembrar... Fala que você pode fazer obviamente. Tu vai fazer... Você lembra que o Ura que quebrou a sua perna com um chute, né? Então imagina a força que ele não tem. Você quer que é portão, porra? Caralho, irmão, mano. Entendeu? Hã? Ele quer que você ponha o Ura aqui pra lutar com o outro. Não. Quer me jogar? Não, qual a... Quer me jogar? Ah! O Urik não pode quebrar o portão. Se ele dá um chute no Kaliel pra cima, ele pode arremessar o Kaliel. É, tá, e agora, agora. Não, mas você sabe com certeza. Ah, agora eu vou rodar. Não, ele vai, mas olha aqui, o Kaliel tem que se fuder que nem eu. Ele tem que cair na porra do um cidadão. Todo lado da muralha. Calma aí, agora o Urik vai jogar. Renesna. Lembrando que ele tem mais 4 de força. Ok. Nossa, ele pegou isso aí, pô. Aí, pô. Bem! Aê! Você foi arremessado, agora eu vou rolar a sua sorte. Não, não, vai. Tem que cair em cima do cidadão, senão você é muito cuzão. Eu vou rolar a sua sorte. Não. Tira um, por favor. Uau! Isso. Tira um, por favor. O cidadão trabalhador vai morrer, Kaliel. Porra, Kaliel, seu bosta. Deixa você girar. Kaliel! Por favor, calma, Kaliel. Eu te como hoje. Kaliel, você foi lançado pra cima. Primeiro, você bateu na pontinha do cerco da muralha, que ele deixou a proteção. Você caiu, você bateu, quebrou uma costela. Daí, sabe aqueles carros de feno? Então, agora imagina que era um carro sem um feno. Então, você caiu nela e quebrou mais 4 costelas. Você perdeu, não dá. É, mas ele caiu você pro outro lado da muralha, certo? É. Exatamente. Calma, ó. Ele tá só aqui, eu tenho a força. Calma. Sabe o que eu tenho? Poção de cura. Calma. Você já perdeu, você já perdeu. Kaliel. Marais, você viu, pelo amor de Deus, você tava mirando nele. Nossa, viu essa cima? Não, tá morando com o Ranger gostoso, calma aí. Agora eu vou tirar conta de dano que sofreu mais 5, porque ele deve ter sofrido no mínimo 5. Tá, você tirou 9 mais 5, vai dar quanto? 14. Você sofreu 14 de dano. Caralho, mas eu vou usar a poção de vida agora. Ficaria também não. Eu vou usar a poção de vida agora. Calma, não é só vida, não. Não, é a você caiu da montanha. Você pô, bebeu, tá com vida, mas você ainda tá bugado do cérebro. Sim, só tem. Você tá com 4 PV. Fora o fato que você só pode... Você não consegue andar mais. Agora eu posso tomar a bebida agora? Pode. Pronto. Não, mas enche tudo. É. Tá, ainda você tá com tudo de vida, mas ainda tá bugado. E você não pode andar, tá? E você recuperou a vida, não a perna. Uhum. Sim, regenera tudo. Né? Não, seu animal, regenera a vida, não a costela. O osso não gruda magicamente. Porra. Você... Vai, oh, o osso, mano, o osso... Eu tô fodido. É, isso é muito injusto. O osso pousou em cima do cidadão. Você bateu na grade e caiu em cima de uma carroça de madeira. Eu ainda, levei uma facada. É, sem contar que tinha uma farpa pra fora e atravessou sua. Ah, mas não deu, galera, então não. Você tirou sorte 1? Tirou sorte 1? Oh, tinha o pregão, mas não quer ir. Não, tinha o pregão, ele se errou já. Não, não, não. Olha aqui. Você pegou ele sentou. Ele ficou tempo. Tô com você desse jeito. Ele foi no fundo prego. Ele foi com o fundo prego. Olha aqui. Ele está perdendo meio PV pra mudar. E agora eu vou pro hospital. Agora é minha vez aqui, ó. Você grita por ajuda do Galeão, olha e dá um sorrisinho sem meu dente, porque ele fez um bom suspeito. Tá, tá. Eu vou comer a linguagem dos espíritos e tento falar com uma água. Tá. Cadê os dados? Seis doces. Eu peço pra ele me pegar e levar até a muralha onde eu sei que ele tá. Tá, Moraes, sem saber que isso vai acontecer, o que você faria? Iria trocar Leão, né? Eu pegaria pra de Calhão e eu volto a arrombar. Primeiro, você tem que descer da muralha. Ou seja, eu seria, pegaria o Calhão e arrombaria uma casa de Calhão. É, deixaria ele na cama. Mas... primeiro, eu vou, arrombo a casa, deixo tudo meu guardado lá. Aí eu vou buscar o Calhão. Cara, tá, só que ele tá descendo da muralha. Não, ele já fez isso. Eu tô no chão, grão, mano. Foi pra muralha. Eu sei, por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei. Moraes, tá sem vida. Saber que o Rossano tá no ok, ele desceu, certo? Aí eu encontro, eu vou pra muralha. Aí eu encontro lá a porra de um... do Ranger. Eu, caralho, mano. Ajuda aí, tio. Não, aí eu pergunto pra ele. Você viu uma pessoa com arco? Ele não. Oi, Chico. Aí eu vim com arco. Falei assim, ó, fala. Eu tô numa situação tão boa. Você está bem? Não, claro, eu tô no chão aqui, eu tô com uma facada pro Sandro. Daí ele vai falar assim. Tá, deixa que eu falo. Não, calma aí, dá ali em volta dele, que ele é macho pra caralho. Qual a sua utilidade? Qual a sua utilidade? O que você pode fazer? Tá, mas fala suas utilidades pra ele, o que você pode fazer de bom? Não, eu posso virar qualquer coisa. Eu posso virar qualquer coisa, mas esqueci. Eu tô mais giroma de jegue. Como eu sou uma giroma de jegue? Você tá comprando. Não, eu falo que eu posso virar qualquer. Eu sou um druida. Ah, tem cheat, né? Você precisa provar pra mim. Você tem a porra de um. Você me parece útil. Ele tá com uma caixinha com um curativo, esparadrapo e uma coisa aqui. Ok. Aí eu tiro a adaga do. Ah, esses do detalhes. Do ah, você pegou técnica da minha jogada. Menos 5 pra ver pro rodado. Tá. Eu tiro a adaga do meu joelho. Aí eu uso o coito. A poção e passo o. A poção e passo o. Tá, agora você não consegue andar, mas com uma perna. Mas agora você perdeu de parar PV e tá com PV máximo. É, uma perna só já curou da mangueira lá, e a outra com a flecha, uma daga. Não, agora pelo menos você levanta uma flecha e uma daga. Então eu uso nas duas. Calma, você tirou a flecha, a daga, passou o curativo, parou de perder PV, tomou a coisa de cura, mas ainda tá manco. Aí eu até converso com o cara. Tá, e agora? O que vai acontecer? Você tá cuidando dele na. Eu roubo as coisas na casa. Tá, primeiro você tem que rodar a percepção. P2D6. É 2D6 mais inteligência. Procurando um curativo. 2, 4. Ah não, inteligência? É. 2, não deu coisa nada. Tem 2? É. Não, nada a ver. Não, tipo. Obrigado. Deixa eu jogar de novo. Foi muito bom esse palco, pode ir. 10. Mais? 10. Então você... Não, 10 é o máximo. Não, não, não. Você olhou, né?